encontrei no meio da estrada, quando a vida já pesava em mim. Coração sem rumo, alma cansada, mas você chegou e foi meu fim. Fim da solidão, da incerteza, começo de um novo amanhecer. Com seu abraço virei fortaleza, com seu sorriso aprendi a viver. É amor que não se acaba, não. É fogo eterno no meu coração. Mesmo quando o tempo passa, você vai ser meu lar. É promessa que o céu abençoou na alegria ou na dor, seja onde for. Eu te amo e vou te amar assim, pra sempre em mim. Cada ruga que o tempo desenhar vai contar nossa história de amor. Cada passo que a gente caminhar vai ter você, vai ter o meu calor. Não preciso de muito pra sorrir, só de você pra me completar. Se eu tiver teu beijo antes de dormir, já posso sonhar sem medo de acordar. É amor que não se acaba, não. É fogo eterno no meu coração. Mesmo quando o tempo passar, você vai ser meu lar. É promessa que o céu abençoou na alegria. Amar assim, pra sempre em mim. Cada ruga que o tempo desenhar vai contar nossa história de amor. Cada passo que a gente caminhar vai ter você meu lar. E quando o mundo inteiro duvidar, a gente mostra o que amar do jeito simples, verdadeiro, pra vida inteira. Inteiro, último refrão que não se acaba, não. É fogo eterno no meu coração. Mesmo quando eu não puder falar, meu olhar vai te lembrar que é você, meu amor sem fim, pra sempre em mim.